a quem eu sirvo não é um Deus com D pequeno. Ele é tão grande, Ele é maior. É maior que o meu problema, é maior que o meu dilema, é maior do que eu possa imaginar. O Deus a quem eu sirvo é o Deus de maravilhas, faz a dor um sorriso. Pega a pessoa que não tem mais jeito, põe uma medalha no seu peito, porque Deus é maior. Ele é o Deus do impossível, Ele vira pelo avesso essa situação. Pega a pessoa fracassada e faz virar padrão. Ele tira o cativeiro e te faz vencer. Ele é o Deus do impossível, o homem. Mas Ele é quem decide. Ele abre, ninguém fecha, ninguém te proíbe, porque Ele tem a chave do quem eu sirvo é o Deus de maravilhas, faz a dor um sorriso, porque Ele é maior. Pega a pessoa que não tem mais jeito, põe uma medalha no seu peito, porque Deus é maior. Ele é o Deus do impossível, Ele vira pelo avesso essa situação. Pega a pessoa fracassada e faz virar padrão. Ele tira o cativeiro.